بيعيد لعبة disse assim pra ela, olha. Bateu, levou. Ega, não sai da minha cabeça, não tem jeito. Brincou com meu amor e agora virou ex. Bateu, levou. Ai! Ai! Dali, Crime! Barão Vermelho. Agora virou ex. Deixei da lanche no vidrão. Caminhão, veneno. Veneno. O grande parceiro Ellison! Júnior Vidal, meu irmão. Veneno. Olha aí. O original, hein? Tiaguinho, eu disse que eu tava com sede. Olha o que os caras trouxeram pra mim, bicho. Égua, meu irmão. Está Barão Vermelho Prime, som automotivo profissional. Ele tá aí, né, rapaz? Eu quero ver o uísque falsificado de 30 contas. Santorini. Relíquia, seguidor oficial do Barão Vermelho Prime. Papai! Ele disse, Alanzinho, hoje vai ser só na manha, papai! Já enquadraram, meu irmão! É o barulho! Genival das fotos de três da Valor! Põe a galera pra dançar! Quem é barão, vem pro barão! Opa! Vamos dar cintó! Te manda dançar, tu dança. Te manda sentar, tu senta. Te manda dançar, tu dança. Eu disse, esse é o DJ, o cara que manda. Te manda sentar, tu senta. Te manda dançar, tu dança. Te manda sentar, tu senta. Te manda dançar, tu dança. Grande parceiro Josimar também, da empresa Pop Sul. Alô, Josimar. Um abraço do Alôzinho. É barão. Olha, Tiaguinho, quem já tá na área também, autoridade sonora, meu irmão. Te puxa, te lança, te puxa, te lança. Vem, vem, vem, vem, vem. E ele já disse, Tiaguinho: quem é barão, vem pro barão. Então vem-te embora, papai. Agora é Prime. Eu gosto muito de conversar, mas não ficar de papapá. Mas fico os pernos deitando na minha cama, prontamente conversando. Ela tira minha roupa. Essa menina pede muito gostoso, dá pra ver. Ela gostou do barão. Novinha, safada e simpática. Deixa eu quero com gosto de quero. Vai, a bola pro bar, vai na minha vai. Descendo, descendo. Vai, a bola pro bar, vai na minha vai. Descendo. Bora, bora, bora! Vem pro barão, quem é barão? Vem pro barão, a gente é barão vermelho e não tem nada. Na hora do show a gente dá a coroa. Coroada violenta. Vermelho aqui, a coroada é pra. Coroada violenta. É o barão! Tá quebrando tudo aqui, 250. Todos sabem que a coroada é violenta. Coroada violenta. Mano, pediram pra eu falar. E é nesse papo reto que eu vou comunicar a todas as equipes, seguidores do barão. Vamos todos juntos em confraternização. As novas hidráulicas vão subir pra gente. A coroa e o império crescem novamente. Agora quem é praia joga a mão pro céu. É coroada quem é seguidor fiel. Quem é barão, vem pro barão. Quem é barão, vem pro barão. A gente é barão vermelho e não tem nada. E acho que o Guilherme com certeza é coroada. Barão vermelho aqui. Meu parceiro mascote também. O Elvis, quem é Elvis? Juninho! Cris Brother, MC! Show! Ele não quer nada na vida, ele só quer mesmo só a vida, que ele quer beber cachaça. Como é que tá, Juninho? Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Pode ou não pode, hein? Pode me tirar tudo que eu tenho, pode falar tudo que eu falo, mas eu só te faço um pedido. É, Genival! Faz o caqueado, amor, eu sofri tanto sem você. Não pensei que um dia fosse te perder. Ei, em machucar seu coração. É assim que se... Quantas piras azul tu tem no bolso aí, hein? Olha a solidão. Calma, Jean, não é contigo. Você me perdeu e agora chora. Vai, vai, meu amor, chegou a hora, eu aprendi. Dali, dali a coroada violenta, meu DJ. Dali a coroada. Do jeito que tu achar mais confortável, né, Junival? Pode chorar. Mais pólvora! Bora! Moisés DJ Produções, o considerado. Ha, ha, ha. Eu sei ser DJ. É assim, Genival! Poder tirei várias vezes de ladinho, ela pediu de quatro de novo. Agora o caralho e eu gostei. E nove meses depois eu... E olha a Paulinha, já tá na área também! A seguidora do Tigre, meu irmão, tá aqui com a gente. Olha o Tigre dando a rugida. Pega, meu irmão, olha o Paulinho. Olha o Tigre dando a rugida. Cuidado que o Tigre tá feroz hoje, hein? Caqueado, caqueado, caqueado. Alôzinho! E rapaziada, forte abraço aí pra nós. O cara que é rock doido, teu amigo! Perdi 50% da minha postura de bandido mal. Qual foi? Mal. Bandido mal. É o Duda. Bandido mal, pau, pau, pau. É o Duda. Bandido mal, pau, pau, pau. Você consegue? Bandido mal, pau, pau, pau. Você consegue? Bandido mal. Chama ela pra tentar. E quando chega lá, é só virou na tua. Dali, dali, dali. Tu quer ou não quer? Você quer ou não quer? Vou te ouvir. Dali que ela quer. Dali, dali. Nossa, a bandida tá pro crime, hein? Ela quer colar com nós. Sabe que a teca dela é piru no... Vem pro barão, novinha! A teca dela é piru nos alemão, nós mete pra... Vira de Marcelo, Marcelinho também por ali. E aí, Marcelinho? Bora, buchudo! Pesadão, trajadão, dessa do PSG. A piranha tá passando. Juninho Show! Envolver o meu jeito de bandido. Se não gosta, é só não olhar. Vira a cara, morde a cara. Cadê o serrote, hein, meu irmão? Meu chapeuzinho do Panamá, na beira do mar. E Ruge, meu tigre! Calma que ele tá só olhando, meu irmão. Não vai mexer com ele, viu, irmão de Deus? Solteiro hoje, é, meu irmão? Quem tá casado fica em casa e o solteiro comemora. Quem tá casado fica em casa e o solteiro comemora. Comemora, comemora, comemora, comemora, comemora, comemora. Gira tudo! Bora, mascote! Ei! A moral é a moral. Artilharia pesada nestes covardes. Vai! Bora, Léo! Os CDs do DJ Alanzinho Pressão têm o apoio de Soda da Climbem, Barbeiro Medic, Bar do Clube de Santa Maria de Moraiteua, Ótica Victoria, Jerry da Barbearia Tribal, Estrada Feiticeira 1.4, do Everton Queiroz, Pneus Araguaia, Xinguara, Pará, Heitor Multimarcas de Castanhal, a loja virtual que veste você. Olha, vou te provar. Escute essas palavras. Toda noite ele chora, esperando a sua volta. É o meu coração que você deixou de lado. Toca desde junho, bem. Nossa canção que é lavão, que eu vou lembrar. Nós dois. Bora, Luzinho Pressão! Vai sapecando, é tudo aí, moleque! Eita porra! Deixa de graça. Tendo que saber de mim, só me fez sofrer. Já até tenho outro alguém, não quero mais você. Já tenho outro alguém, não quero mais você. Só as marcantes. Marcantes. E é pra girar tudo. E a noite no Planeta Show. E a nossa festa, Luzinho. Barão Vermelho. Barão Vermelho. Dá-lhe a coroada. Dá-lhe, dá-lhe a coroada. Vai! barão. Bora, meu barão! Sei que no salão quero dançar. E o Mari? Os passos vou mostrar. O magnata, o chefão. Retaguarda total. Só no apoio. Junto com a gente. Os pássaros hoje. Juntinho aqui no Planeta Show. Aqui no Barão você também tem moral. Uma noite de muita festa, uma noite de muita alegria, muita gente bonita. E o Barão Vermelho vai começando. Sou magnata, sou magnata. Barão Vermelho. Sou magnata, sou magnata. Chefão, sou magnata, sou magnata. Chefão, sou magnata, sou magnata. Marcantes. E o Barão Vermelho. A inovação do som convenia. Derisson, quando Dielisson, balançando e mexendo com sua emoção. Derisson, coroada violenta. Uma noite de muita emoção. Alanzinho pra céu. Criticar. Vai dançando, vai gemendo. A galera do fã-clube tá aprendendo. Quem não dança o esqueleto tá perdendo. Esqueleto, veja só quem tá tocando. Violenta. Barão Vermelho Prime! Barão Vermelho Prime, o show automotivo do Pará. O DJ mais querido, vou mandando meu DJ Alanzinho Pressão, o DJ mais com... Não, não, tá, não, não, não, não. É do pop som, DJ Alice é você que comanda o som. Ele é do pop som, DJ Alice é você que comanda o som. Não é à toa que o som do pop 3 é o melhor do Pará, com o DJ que toca só pra vocês. Não é à toa que o som do pop 3 é o melhor do Pará, com o DJ que toca só pra vocês. DJ Alice é o melhor do Pará. Bota um batidão, bota um batidão, bota um batidão, bota um batidão, bota um batidão, bota um batidão, bota um batidão, bota um batidão, bota um batidão, bota um batidão, bota um batidão, bota um batidão. Já por ali, meu parceiro Gabriel também. Fala, Gabriel Molinho. Vai começar. Vai. Soca, soca, toma, toma, bate, bate, como pai. Soca, soca, toma, toma, bate, bate, como pai. Soca, soca, toma, toma, bate, bate, vai. A bandida quer o que hoje, Alonzinho? Ela quer putaria, putaria. Ela quer putaria, putaria. Ela quer putaria, putaria. Ela quer putaria, putaria. Ela quer putaria, putaria. Ela quer putaria, putaria. Ela quer putaria, putaria. Ela quer putaria, putaria. Ela quer putaria, putaria. Então dá tudo pra ela, vai! Ela quer endoidar tudo hoje, papai! DJ Alanzinho Pressão. Tchau, tchau. Tchau. Bora, Gabriel, não fica de longe, não, bicho. E aí, meu parceiro Merrick da Barbearia Andrade também. Do Salão Leme Santo. Já por ali na retaguarda também. Valeu! Jaque, Guilherme, Relíquia, Yasmin e o mascote. Um abraço do seu DJ Alanzinho Pressão. E o DJ Juninho Show. E a primeiríssima, lógico. Olha ela. DJ Alanzinho Pressão. Era tudo que você queria. Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o DJ Gugas, invadimos de penetra. E comemos varai xereca, varai xereca, varai xereca, varai xereca. E comemos varai xereca, varai xereca, varai xereca, varai xereca. E olha o tigre. Cheguei, oi. Oi, cheguei, a festinha vai começar. Meninas, vem! Uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem, uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem, uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Nós nem era convidado, já levei uma pro quarto, nem sabia quem era a gente. Tomou só tapa na cara e saiu com a orelha quente. Tomou só tapa na cara e saiu com a orelha quente. Tomou só tapa na cara e saiu com a orelha quente. Se eu te contar, cê não acredita nas ideias. Pegou a dona da festa? Era aniversário dela. Comi a dona da festa, era aniversário. Cuidado depois, viu? Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepeca. Senta e pensa no decote. Coloca aquele shot pra seduzir você. Vem, vem. com a tropa da nove. Convoca tuas amigas que hoje é só você. Bora que tá valendo! O Gabriel soltou o hit brabo e escuta o que eu te falo. Você vai ser... E esse é o garçom de Castanhal, é bicho? Sente e pensa no decote. Fala, Biro! Você. Tomou só uma hoje. Com a tropa da nove. Só uma e sim outras. E hoje é só você. O Gabriel soltou o hit brabo e escuta o que eu te falo. Você vai se envolver. Sento no bico da Glock, rebola e tira o shot e vem, vamos fluir. Vem, rebola na tua nota, eu sei que tu se excita e deixa o bumbum mexer. E o Alanzinho? Arrancou meu cabelo, jamais! Botou de quatro, botando pra fluir. Bora, bora, bora! Sento no bico da Glock, rebola e tira o shot e vem, vamos fluir. Vem, rebola na tua nota, eu sei que tu se excita e deixa o bumbum mexer. Gosto quando tô sentando na piruta. E vem falando que eu sou foda. Que só eu te faço bolar. Eu gosto quando tu senta forte. E vem sarrando na minha glock. E que hoje eu vou te furar. Eu vou te furar. Eu gosto quando tô sentando na piruta. E vem falando que eu sou foda. Que marota. Que só eu te faço. Hoje tem baile de comunidade. Hashtag dia de maldade. É no Borel que tem várias delas pra vir sentar. Brota, sem carinho nós tá pelas foda. O uísque marola e várias novas. Coroada violenta. 150 para o Vermelho Prime! Se você quiser lazer, vem pra cá sim. Vem pra cá pro Planeta Show! Essa noite só vai ser o sarrão. Essa noite vai ser assim, ó. Barão Vermelho Prime, o show automotivo do Pará. Opa! Opa! E a noite apenas começando e o barão já vai tocando. Bora! Quem não tem história é apagado da memória. Pra cima, DJ! Estourou, papá! Repete o barão! Aumenta o som do paredão e vem com nós, vem, papai, vem! Segunda rotineira, você sabe como é. Estresse no trabalho. Hoje ele trouxe a mulher, conta pra pagar. Bora, Gabriel, bora, bêbado! Se bateu, a semana passou. E olha quem apareceu. Bora tomar todas, meu irmão. Bora tomar uma. É sexta-feira, é dia de ficar louco. E amanhã a gente vai beber de novo. É hoje que a balada pega fogo. Hoje é sexta-feira, bora tomar uma. É sexta-feira, é dia de ficar louco. E amanhã a gente vai beber de novo. É hoje que a balada pega fogo. Hoje é sexta-feira. Passinho, solo, ombrinho, que merda. Olha, gera, não gera essas bebezinhas de louquinha. Chupão de tal. formado que não mata, fortalece e fortalece. E sexta-feira que é de lei, vamos descer pro WS. Conhece? Conhece? Conhece? E desce uma dose de pinto pra... Meu garçom Henrique não me abandona, bicho. Conhece? Conhece? Abra a mala e solta o suco, a bunda da novinha desce. Conhece? Bora, Juno Vidal! Bora, garçom! Bora, Henrique! Sinta! E aí, Henrique, Blaymon! Junto, um abraço! Já tô chegando, equipe trans. Já disseram, Alanzinho, hoje vai ser só assim com elas. Ela pediu um forte abraço, eu dei um forte pra dar sorte. Depois me pediu um beijo, quando viu meu malote. Tinha a morena de... Bora ver, papai! Tá. Daqui a pouco tem lasanha. Eu saí do empate. Dentro do meu iate, vou tacar o beijo nas duas, relaxa. E o meu parceiro Toninho também, alô Toninho! Encaixa, encaixa, vai. Sobre de muro, encaixa. Paredão Mania Matos, Só começando o aquecimento hoje, e aqui no Planeta Show! Ela me chupa elementos mais. Super Pop Live, Pop Sun Águia da Amazônia, Mauro Santos também! E o Barão Vermelho já vai começando. Voz pra dar sorte, depois me pediu um beijo quando viu o meu malote. E pra quem vai chegando, escutando quem me ganha, eu... já pode tomar uma que hoje a cerveja tá estupidamente gelada, viu? Preparar, eu saí do empate, vai ter espaço pra todas dentro do meu iate. Equipe Transa já disse, Luzinho, hoje é sem miséria, viu? Relaxa, vem coladinho em mim no ritmo do encaixa, encaixa. Encaixa nela, hein? Encaixa, encaixa, vai, encaixa. É o ritmo do encaixa, encaixa, encaixa, encaixa. Por ali na retaguarda, só na manhã da Arane. Esse que é o perigoso. Darlana, família Seca Frise do Barreiro. Darlane, o Elias Maluco também. Tá toda a galera que vão secar vários Frise hoje. 5, 4, 3, 2, 1. O Darlene, meu irmão, não bota o fé. Salãozinho. Quem é barão, vem pro barão. É, o Darley é foda, bicho. Fez estrago aqui, mas o tempo tá ajudando a consertar. E aí, Guilherme? Já faz mais de mês que eu não sei o que é chorar. Mas não vou prometer que depois que o bebê não vá te procurar. Bora, mascote. É que as bichas estão atacando a qualquer momento. Cuidado com ele, Yasmin. Não atende, não. Apertando o vermelho que se aperta no verde. E o nosso barulho já vai começando. Eita, Planeta Show. Vai na penha, o que vai rolar? coroada violenta. Barão Vermelho Prime! Barão Vermelho Prime. Deixa ficar do jeito que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Oh, toma, toma, toma, toma, toma, sua gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma. E hoje eu tô pra ficar de mala. Domingue, domingue, domingue. Eita, domingue. Fica depois das horas e toma, vai, domingue, vai. Toma, sua gostosa. Sua missão. E traz um lança pra tocar no bode do paredão. Hoje eu tô parada na gaiola. Fica de marão. Uma proxa fica, quero o jeito que ele gosta. Qualquer coisa, só mandar um beijinho aí, viu, Mauro? Depois das horas. Daqui a pouquinho tem Pop Live. Tem o som do Pop Sul aí da Amazônia. Tem Mauro Sul. Enquanto isso, a gente vai detonando o nosso Barão Vermelho Prime. Chegando e somando hoje aqui pra galera curtir dançar. Alôzinho! Barão Vermelho Prime, o show automotivo do Pará. Barão Vermelho Prime! Vai começar a pressão, vai começar a pressão, vai começar a pressão, vai começar a pressão. A pressão tá começando e o calor tá aumentando. A pressão tá começando e o calor tá aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando. Dá-lhe Duda! Explode o bagulho! Calma, não explode nada, não! Bora, Luzinho! O Alanzinho tá na área e tá botando na pressão. O Alanzinho tá na área e tá botando na pressão. Dá pressão, dá pressão, dá pressão, dá pressão! Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Cadê o Ian? Vai ver se não vai pro Kevin Cage, bota os altos pra mexer. Seja no Lins ou no PPG, pode começar a descer. Pode começar a descer. Pode começar a descer. Peraí, desce assim, ó. Vai descer, vai dar ou vai descer. Vai dar ou vai descer. Tu vai fuder no céu. Hoje ela disse que quer ir pro céu, hein. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer. O Pachola disse, Luzinho, eu levo ela pro céu sem ela subir no helicóptero. Tu é doido? Tu vai dar pra um, tu vai dar pra um. Vai dar pra um, tu vai dar pra um. Que fudemos, vai xerê, vai xerê, vai xerê. Bora começar a pressão então! Vai! DJ Lohan que tá tocando. Explode o bagulho. Ronaldinho Gaúcho. Bora! Hoje ele vai secar muito freeze, papai, segura! A vida do pai, se chega e vai, embora com estreza, vai. Bora, bandida, bora! O grande Marcelo Marcelinho também tá ali, ó! E aí, Marcelinho, tudo nosso, hein? Equipe seca, freeze. Bora endoidar. Que me sustentasse com a sua fé, mulher. Not crazy. A molecada que fica de gandaia aqui com as motos fazendo ram. Se cagar o olhar, eu vou te apresentar. som do Barão Vermelho. Tu já sabe qual é o complexo da pena. Barão Vermelho Prime. Vamos pra galera. E aí, Darley Prime? Que tá tudo bom. O Henrique Playboy tá ali com a X. Tá em dois anos. Então vem qualquer meu cara. O Marcelinho. Quem sabe ela é peru nos alemão, nós mete pá, mete pá. Pode pá, vai! Esse é o bonde da favela, aos 500 vagabundo. A vida filha da... O Bola Darlene! Chegou no puto, pesadão, trajadão, dessa do PSG. A piranha tá passando, não dá pra se envolver. O meu jeito de bandido, se não gosta é só olhar. Vira a cara, morde a cara, mas deixa o trem passar. O teu bonde tá que tá, o teu bonde tá que tá. Genival! O garçom Henrique! O carinha que mora logo ali? Dizendo que sabe fazer um som? Mais pólvora! Cuidado com a piranha hoje, meu irmão! Se tu não olhar direito, hoje tu não vai sabotar em copo de ninguém! Ela que vai sabotar o teu, papai! Te liga, viu? Tomou o dinheiro dele. Sabotei o copo desse otário. Sabotei o copo desse. Bora, Tuninho! Tomei o dinheiro dele, eu guiei o seu contato. Tomei o dinheiro dele, mais um golpe confirmado. Bora, Bruninho! Pressão, bora! Esse é o Bruninho. Carro pardo, cabelo. A famosinha, carro pardo, cabelo. A famosinha, carro pardo, cabelo. Olha a piranha barata. E o tigre? Olha a piranha barata. Piranha barata. Depois que transa, ela sai toda desmontada. Olha a piranha barata. Palho criticado. Olha a piranha barata. E o Palho Evolution. O galera da R-Sum, meu irmão, tá aqui com a gente. Vim doidando tudo. Olha que doideira, olha que bagulho doidão. Olha que doideira, foi... Ao ladinho e a parceria com o Barão Vermelho, hein? Bora! Olha que bagulho doidão. Olha que doideira, olha que bagulho doidão. Tu vai sentar aí na madeira. Ritmo usado, douradio, tragoque. Sempre trajado, bolso, favor. DJ Sal. Recentemente vai rolar um tempo certo, tudo indica. Essa noite vai ser foda. Tudo nosso hoje. Chama as solteiras. O meu parceiro Clebinho também já ali. E aí, Clebinho? Toda a galera da equipe de produção também aí. Alô, Xê. Valeu, meu irmão, forte abraço! Bota! Se cadar o olhar, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Aí, gaiola! E o chapeuzinho? E o meu chapeuzinho do Panamá, se já na beira do mar ou na comunidade. Aquele verdinho do passeaca, não pode faltar ligeiro com os cobardes. O mesmo copo que cai o uísque importado, na diluição com gelo de água de coco. Nós tá pra pintar com refrigerante gelado. Então vai ter que mandar as adas do seu fogo. E aí? O Alanzinho Juninho tá tocando. De boné pra trás, Glock na cintura. De boné pra trás, Glock na cintura. Ela vem roçando, vai jogando a bunda. Ela vem roçando, vai jogando a bunda. O Alanzinho tá tocando. De boné pra trás, Glock na cintura. De boné pra trás, Glock na cintura. Ela vem roçando. E aquela amiga safada? Aponta pra safada, aponta pra safada, aponta pra safada, aponta pra. É hoje! Aponta pra safada. Que vem com o Jolanzinho. E deixa o namorado em casa. Aponta pra safada. Não vou contar pra ninguém, que eu tô saindo contigo. Tu sabe que eu sou safada, tu sabe que eu sou safada. Aponta pra safada. Não vou contar pra ninguém, que eu tô saindo contigo. Tu sabe que eu sou safada e que eu tenho marido. Não vou contar pra ninguém, que eu tô saindo contigo. Tu sabe que eu sou safada e que eu tenho marido. A bandida veio pro rock, cheio de malícia. É uma delícia, vestida de sublime. Nossa, que delícia! Ela vai pro rock duro, ela treme, treme, treme, treme, treme. Comece o rock desguiado. Toninho Verde, Eduardo, Juninho Show. Falei! Quem é barão? Quem? Vai pro barão. Quem é do barão? Quem é barão? Vem pro barão. Coroada violenta. Vai pro barão. Quem é do barão? O mascote já sabe como é a parada, hein? Atenção pra minha maldição. Quem não cantar direito a música do barão? Há 7 anos sem fazer sexo. Agora vamos, cantem direito. Ai! Quem é barão? Vai pro barão. Quem é do barão? Vai pro barão. Quem é do barão? Vai pro barão. Quem é do barão? Vai pro barão. Vai dando coroada! A coroada do barão. Dá-lhe a coroada. E a coroada, hein? Coroada do barão. Coroada. Dá-lhe a coroada. Falando. Ela só tem essa cara de santinha aí, né, bicho? Mas quando toca aquela, ela fica logo toda derretida por ele, meu irmão. Então toma! Ai, ai, ai, amor. Ai, ai. Você aí, que já está passeando por esse espaço cultural, irmão, que aqui no Planeta Show, quer achar uma identidade aí de mulher, por favor? Aqui no comando, hein? Aí no chão, aí, olha no chão, olha no chão aí uma identidade da mulher aí, meu irmão. Olha aí! Não sei como explicar a ti todo este meu sentimento. Ficar-te gravado em todos os meus pensamentos. Eita, porra. Ai, ai, ai, amor, eu quero provar o mel dos teus ricos beijos. Eu não te digo mentira, eu quero conhecer e saber de ti um pouco. Agora eu quero é te ver, estás em minha mente, eu te quero comigo. Bora, Elias, maluco! Buscando, em meus sonhos eu vivo sonhando. Já aqui na retaguarda também, meu irmão. Irene Marcelo Guilherme, a Gi e o mascote. E o André, bicho, cadê o cara? Não trouxeram, bicho. Mas a verdade não sei como fazer. Ele chora com essa daqui, ó. mais que eu me montei belíssima hoje. Eu não quero nem saber. Vai até que horas? Até quatro. Até quatro, até três não interessa. Eu quero chegar de manhã contigo lavada. É André agora, Júlio. Tu é mais André, é André agora. Bora, tio. Vai botando pra moer, meu irmão. Em você a culpa que não tem. No grau da manha da aranha. Nosso simpatizante aí, pelo nosso Barão Vermelho Prime. Não vou ficar. O som que vem atravessando aí gerações e gerações. E hoje, o nosso Barão Vermelho está aqui no Planeta Show. E a gente agradece a cada uma das pessoas que dão varão no Barão Vermelho desde o tempo das antigas, né, meu irmão? DJ Júnior. É por isso que a gente fala, né, Thiaguinho? Quem é Barão, vem pro Barão. É das antigas, papá! Elias Maluquinho! Bora! Bora secar esse freeze hoje, meu irmão! Bora ver! Tiaguinho, esse espalho aqui, bicho, vou te contar. É muita pressão! Disseram que tá só na banha, bicho. Imagina, hein? Briga, discute, finge que tô feliz. Daqui a pouquinho, meu grande parceiro DJ Henrique Playboy também vai dar um chega por aqui. Bora, Henrique! Pra gente representar toda a galera que tá com a gente, né, Boninho? O Bruninho também tá ali com a gente. Alô, Bruninho! Esse é Barão. Coroada. Deixei da laje no vidal, um caminhão, veneno, veneno. Bora botar um shampoo aí, DJ. Deixei da laje no vidal, um caminhão, veneno, veneno. Meu parceiro Genival das fotos G3. Alô, Genival. O verdadeiro caçador do Maranhão. Ele vai só pra trazer paca, preguiça. Você me falou que não era pra eu te ligar. É o modelo turístico. Você era casado e podia complicar. Fala, Genival. Como é que eu fico? Com o corpo desse não passava fome não, viu, bicho? Apaixonada por você, entendo tudo. Você não passa, nem mais um dia. Um abraço do seu DJ, é Alanzinho Pressão. Apaixonada. Vem na guarda. Mais um dia assim te ver. Alanzinho! Um amor dividido. Quero você só pra mim. Enquanto você se decide. Eu escutei o Thiago me chamar, foi? Assim. Alanzinho! Oi, Thiago! DJ Alanzinho. Estes covardes. Vai! Bora, Planeta Show! Yeah. Farol e Mosqueiro, tu lembra? Rapaz, fala de Mosqueiro. Já queria mandar um forte abraço também a galera aí. Dentro do tempo do Premiere de Mosqueiro, galera da produção aí. Obrigado pelo carinho, viu? Até o Ronaldinho Gaúcho hoje veio. Só tomando uma pura, né, bicho? Bora, Henrique! Henrique! Tô sabendo que lá na parte externa já tá super lotando. Imagine aqui dentro, bicho. Já tá ficando mais do que super lotado. Então quem tá lá fora, te adianta. Pega o teu beco. Vem! Pode chegar, que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouve falar. Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu... Vira de Marcelo Sábio e o Luquinha lá de Colares. Falando em Colares, estamos chegando por lá, viu? Prepara tudo! Mais um, papai! Já por aqui também, o meu parceiro, Juju Multimarca! Aí, vai, Juju! Complica, né, Juju? Isso complica, e às vezes bate vontade a gente fica. Viera! Ela gosta dessa nostalgia, liga todo dia pra querer jogar papinho. Eita, palho, pô! Essa mina é manda nada. É doido, meu irmão! Parada pra poder sentar pra mim. Vai, eita, pô! Vai sentando outra vez. É sentando, vai no caquinha! Vai! Vai! Você tem me viu mais pra vontade. Você tem me viu mais pra vontade. Perigo! Vai sentando outra vez. Deixa ela, filha, deixa ela. Cheguei aqui, logo senti que ia me apaixonar. foi amor à primeira vista. Grande parceiro Gabriel também por ali. E você conquistou meu corpo. Cuidado com o Marcelinho hoje. Eu entrego todinho a você. Salãozinho. Tu é minha paixão. Sem ti não sei viver. Vivo, né, papai? Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, faz o S e vem pra cá. Com DJ Hélice e Juninho, arrastando a multidão que não para de chegar. Daqui a pouquinho tem pop, aí, porque nós vamos pop sul, assim, vai. Super pop. Joga a mãozinha direita, Mauro Zou. Pôs a mãozinha à esquerda e cruza os dedinhos pro céu. O Alonzinho, vai detonando. Sendo Oséias, já por ali, rapaz, diretamente de Goiânia hoje, e ele tá aqui pra curtir e relembrar, hein, Oséias? Então bora, papai, tu quer relembrar? Alôzinho, chama ele pra ir assim, ó, vamos! Relembra tudo, Oséias! O meu príncipe encantado desapareceu. O meu príncipe encantado não era o meu. O meu príncipe encantado desapareceu. O meu príncipe encantado não era o meu. Quer ver esse tempo aqui, Oséias? Olha aí, papai, te liga. É o Seca Freeze. Olha o Seca Sago. Quem sabe onde está? Eu faço uma canção que me conforte. Olha o Tigre. Você. Uma melodia que traz você pra mim. O Bora, Guilherme. Jasmine também! A força dessa paixão. Meu anjo do amor, meu super-herói, que nunca viveu o amor. Não para! Se você se for menina, já tá rolando, hein? Eu preciso de morfina. Barão Vermelho Prime, som automotivo profissional. Quem é Barão? Certo. Vem pro Barão! É o Barão! Eita, pô! Ainda bem que agora eu sei. Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você. Bora, Juca Tigre! Quem dava nada por mim, que nada eu não tava. Na manha, mascote! Apresentado sem nenhuma ilusão, tinha sido. Júnior, né, meu irmão? Adivinha quem chegou? Lá vi a primeira vez. Se me perguntar, não sei de onde vem. Bora, Relíquia! O Relíquia hoje tá daquele jeito, meio abufinado. Já que também o Palio criticado, o Palio Evolution, hoje representando com a gente, né, Thiaguinho? E por sinal, dando parabéns, viu, irmão? Sonzão, sonzão da porra. Eu vivi, bora! Do momento de amor tão lindo, a distância só faz me machucar. Eu devo se quero de novo te amar. O sortudo da noite. Relíquias. E aí, DJ Alanzinho Pressão? Chegou a hora de tocar aquela sequência machucante, meu DJ. Se vivo dentro dos meus sonhos, te desejo valeu, prazer. Pai. Porque te quero pra viver. Estava perdida em uma noite e te encontrei. E hoje estou apaixonada por você. Bora, Alanzinho! Quando achei que em minha vida não encontraria mais em quem pensar quando as canções fosse escutar, não me arrependo e sei que muito vou sofrer. Então em quatro frases te confidencia. Primeiro te digo que é um pecado eu não pensar mais em mim. Segundo que eu não posso esperar que um dia eu viva só pra ti. Doutor Mauro, terceiro, meu o Henrique Castelli também tá ali com a gente. O Henrique Analista, o Jonas, toda a galera de Cachanhal. Eu sou escravo. Jaque Brasil, um abraço. E se confunde com paixão. Galera da cidade modelo. Super pop, se você não me quiser. Valãozinho. Vou metralhar seu coração. Quem eu sou? O Super Pop vai mostrar pra você. E aí, DJ Alanzinho Pressão? Chegou a hora de tocar aquela sequência machucante, meu DJ. Eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a outro alguém. Você feriu meu sentimento. Velho Sassaboráveis! Tatazinho Prime. Bora, meu doutor Mauro. Eu perdi meu tempo só tentando te... O Henrique Castelli também por ali. O Henrique Analista. Fala, Jonas. Jonas, moleque doido. Lagre... Galera de Cachanhal hoje em peso aqui no Barão. Um abraço do Alãozinho. Vou deixar você vir me usar pra me abandonar. Chega de chorar. Thiaguinho, eu não tinha uma... Uma M, pelo menos. Tinha que ser uma P pra ele, né? Essa dor é, que me faz chorar. É. Quero alguém que me dê o meu caminho pra... E aí, Bruninho da galera da moto? Viva sem você. Dale, dale, agora! Quando toca essa sequência, dá logo vontade de dançar uma, hein? Uma não, duas. Quer dizer, três. Ou até várias, depende da dama, hein? Aquele beijo doce que você me deu. Alô, Thiaguinho! Um sentimento forte me nasceu. Tiaguinho Zoeiro. Calãozinho, toca! Agora! Tiaguinho, chega aí, rapidão! O Alãozinho, pressão! Ô, música, meu Deus do céu! Ô, música, ai! Alãozinho! Vai tocando aquela sequência! Qual foi, Bruno? O grande parceiro Oséias, diretamente lá de Goiânia hoje, pra curtir com a gente. Oséias, filho da UTI, né, bicho? Esse é das antigas, viu, Thiaguinho? Só na mãe. Já tá registrado no CD, viu, Zé? E você não vem também, preciso te encontrar na pororoca. Vou estar naquele mesmo lugar. Quando o DJ tocar. Galera de Cachunhal aqui do latim. Tirar para dançar, pra gente se amar. Porque você não vem também, preciso te encontrar na pororoca. Vou estar naquele mesmo lugar. Quando o DJ tocar, a nossa canção vou te tirar. Vai tocar seu coração. É o arrasta povão. Vai tocar Pop. Seu coração. É o arrasta povão. Daqui a pouquinho tem Pop! Enquanto isso, fala os impressão. Vai detonando, na manha! Não deixe seu impulso se precipitar. Dizer palavras vazias demais. Sua emoção de ser o seu pensar. Não vale a pena você se calar. Ninguém fere sem se ferir. Meu bem, só quero te ver feliz. Solte a emoção e deixe se levar. Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. Na ponte aérea pra Belém do Pará. Beijo, maluquinho. Não vem nesse papo centimetral. O som é sobrenatural. Há um paraíso, vamos procurar. Livres para sonhar e viver o amor para sempre. Só eu e você. Tiaguinho, a gente não pode esquecer também do nosso grande parceiro DJ Cyber DJ Gil, hein? Vale a pena você se calar. Ele que também já fez parte som, aqui do ciclo de DJs do nosso Barão Vermelho. Alô, X! Ninguém fere sem se ferir. Eu sei qual é o teu tempo, Oséias. Bem, eu sei qual é o teu tempo. Te eu sei, papai. É esse aqui, ó! Oh! Aqui está Barão Vermelho Prime, som automotivo profissional. Barão Vermelho Prime! Tiaguinho! Coroada violenta. Depois dá um chega ali com o Henrique, Playboy! Com esse grande amor. Galera dos automotivos. Barão Vermelho Prime. Ei, vem te embora! Epa! Quando escuto a sua voz, tudo me faz lembrar. Barão Vermelho. Os momentos que vivi. Barão Vermelho. Tenho medo de reencontrar. Queria que você entendesse. Sou louco por ti. É o Barão! Vem viver aqui comigo até o fim. Eita, pô. seca, freeze, seca, seca. E você é também o som automotivo que conquistou o Pará. Alô. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, esse tal do DJ Alanzinho tá demais! Quando toca, me arrepia o corpo inteiro, meu amor. Não, não, tá, não, não, não, não. Quando falo, coração bate mais forte, seja onde for. Ai! Vou sair pra distrair, aliviar meu coração. E a galera de Castanhal, meu irmão, tá no apoio! Só você é minha musa que acaba. Tudo nosso, hein? Solidão. Aqui, Coroada Violenta. Essa canção pra mim. E daqui a pouquinho tem Mauro, tem Pop Sul Águia da Amazônia, tem Super Pop Live também. Os olhos se confundem com o brilho das estrelas, meu amor. Fala de Mauro, doutor Mauro tá por aqui com a gente. Toda a galera de Castanhal, grande parceiro Henrique Castelli, o Henrique analista. Alô, Juna! DJ Agatha, toque essa canção pra mim. Juninho! Bora ver se ele sabe o que é com ele. Bora, buchinho! Banda Calico Show, a essência do Pará. Quando toca, me arrepio o corpo inteiro, meu amor. Quando falo, coração bate mais forte, seja onde for. Ele tá lá pro outro lado ali, meu irmão. Mas ele vai lembrar essa daqui. Velha guarda, meu pretinho! Minha equipe Serra, do Delson também, já acabaram de chegar aí. Tá aqui com a gente. Bora, equipe Serra! Quando você escutar, bora, Duda! Sei que você vai lembrar dos momentos que passamos juntos. Ilusão foi que restou do nosso amor. Quando a noite chegar, o Alanzinho vai tocar. Sinto que estou com você, amor. Curtindo por tentando parar. Aí sim, pai! Guerreirão, emoção, é o som. Só medo quando eu escutar. Guerreirão, tô tentando parar. Não alivia! DJ Alanzinho. Agora! O Alanzinho. Henrique, cadê você? Genival das Fotos G3 também. Já registrando tudo. Tudo e mais um pouquinho. O make-off desse cara, rapaz. Que veio lá do rumo de Barcarena. É ou não? Não. Claro que é, doida. Não precisa estar DJ Alanzinho Pressão ao meu lado pra me encontrar. É só fechar os olhos e chamar. Tiaguinho, liga o câmbio aí, me mantém informado. Eu estou sobre o Oséias, se ele tá curtindo hoje, tomando uma só na banha. Um abraço do seu DJ. DJ Alanzinho. Pois toque-me, vai secar o freeze hoje, Luiz. Já. Me leve a sério. É tudo que eu quero. Não! Não vai ser fácil. Bora, mascote! Bora, Yasmin! Se encontra aqui no Mega Som Moraes. O Guilherme disse. De quem mais gosto? De quem é, Guilherme? Barão Vermelho Prime. Daniel, mostro quanto. Barão Vermelho! Barão Vermelho! Ei! Não vou dispensar. Embarcar ainda na beira do mar. Sentindo quanto é bom se entregar. Já li também as seguidoras do Tigre! Sério? Alô, Paulinha! É tudo que eu quero. Bora, Paulinha! Não vai ser fácil. É o que, Paulinha? Barão Vermelho Prime. Seguidora do Tigre, cuidado com o Tigre! De quem mais gosto? DJ Daniel, mostra o quanto é demais. A rainha do Melody Banda. Bora, meu Barão Vermelho! Alanzinho! Daqui a pouquinho tem Mauro! Quando eu te vi, eu me apaixonei. O seu olhar. Pra botar pra endoidar todo mundo, hein, meu irmão? Meu Deus, como era belo esse amor. Eu não é? Te seguirei. Juninho show, Juninho show, Juninho! Foi tão bom, a tua camisa tá sujinha de batom. Foi tão bom, ela olha logo. Que minha vida não é nada. Sem você do meu lado eu não sei. É DJ! Sonhar, tá endoidando? Linda. Viajando, nas marcantes, bora! Eu necessito que entenda de uma vez. Bora, Mauro! O amor que sinto. Jonas também tá ali com a gente! Verdadeiro. Só dessa vez. Só dessa vez. Pense em mim. Pense, verás. Não acabará. Tenho certeza que teus olhos falam pra mim. Meus pensamentos não dependem de meu corpo. Mas eu pensei que o papai batia quando eu era pequeno. Aqui bate esse espalho, viu, meu irmão? Tu é doido? Pense, verás, não acabará. É muita pressão! Mas essa é a realidade. Gabrielzinho. Tanto tempo se vai. Eu só vejo nós dois. Reconheço que fui culpada, mas só se for agora. Fica comigo agora. Jamais me diga vou embora. Pois eu necessito dos teus carinhos. Você é tudo que preciso te dar. Bora, Jonas! Fica sem medo e tenta. Mesmo que o mundo seja contra. Deixa a aparência, isso não faz sentido. Escute o que tenho aqui dentro. Tenho certeza que teus olhos. Morena Prime também já tá no setor. Bora, Morena. Meus pensamentos não dependem de meu corpo. Thiaguinho, galera lá da Vila do Espírito Santo acabaram de chegar. Adivinha quem é? As só as Block. É! Então toma! Vai! Só as Block, bebê, essa daí tem moral, viu? Todas elas! Sejam bem-vindos, vocês estão aqui no Barão. Barão Vermelho. Curtindo Mauro Sou. Pop Sou. Amor, preciso. E o Pop Live. Não me deixa sofrer. O encontro das águias hoje. Você é tudo que eu sonhei. Só luxo, hein? É mais do que imaginei. Dou o mundo pra você. O Bruninho diz: fizemos mil loucuras de amor, mas pra você nada marcou. Me usou, me magoou. Rapaz, e por sinal, por incrível que pareça, o cara que canta essa música tá ali com a gente. Ele disse: Alanzinho, hoje eu vou só apreciar esse sucesso que até hoje estoura no ramo dessa aparelhagem. Tá ali com a gente, diretamente lá do Tauá, hoje pra curtir aqui Barão Vermelho, Mauro Sul, Pop Sul, Pop Live. Ele, Júnior Vidal, ele que canta assim, ó. Grande parceiro Joel, Sidney, galera da Fazenda Real. Viseu, Pará, tá aqui! Galera da Fazenda Real, obrigado! Sejam bem-vindos, estou em casa, hein? Tamo lá! Preciso ter você de novo, não me deixe mais sofrer. Canta, Júnior Vidal, canta! Você é tudo que eu sonhei, é mais do que imaginei. Dou o mundo pra você. Pro Ninho da galera da moto! Fizemos mas pra você nada. Marcou, me usou, me e o palo, hein? Partiu meu coração. Tá no grau? E o tigre, cuidado. As seguidoras do tigre estão aí também, hein? Mas ainda te quero, volte. Cuidado com o tigre. Seu Tomotivo, papai! Esse faz parte da equipe de som Barão Vermelho. Bruninho! É o que, Bruninho? Barão Vermelho! Barão Vermelho! Ai, Deus! Não importa que quero em eu, só vivo para ti. Papai não vai te escutar, esse amor vai fracassar. É o que pense, não que eu sinto por ti. Te amo, Pedro, por favor, não põe em risco nosso amor. Entenda a vida, esse compromisso eu vou cumprir. Meu amor, não imaginas quando eu estou por perto e alguém fala mal de ti. Olá, Tati, não! Não é meu destino, mas quem sabe com você eu... De amiga Tati, da Calça Eventos. Aqui do ladinho, valeu, alô Tati. Sandrinha. Bora, Sandrinha. Ela disse: Mauro, abana, papai. Banda Amazônia e Nelsinho Rodrigues. Não. Gira, gira, gira. O grande parceiro Luan do Palio Kid tá ali com a gente. E aí, Luan, criticado, hein, rapaz. O grande parceiro Thiago, também do Palio Evolution. Autoridade sonora, esse também é do Barão. Senhorita autoritária. Essa galera aqui sempre dá aquele apoio no Barão Vermelho. William de parceiro Luan, tamo junto. Thiago, é nosso parceiro. Autoridade sonora sempre também no apoio. Senhorita, autoritária. Elias, vai secar tudo hoje. Seca Freeze. Amor, não vou nem falar nada, vou só tocar, Thiago. Me maltratou e feriu meu coração. A nossa história, o nosso amor se transformou em ilusão. Do jeito que ela gosta. Estou sofrendo com esse sentimento que machucou e feriu meu coração. É o que, Sandrinha? Pra se falar de amor, sim, tem que se amar. Eu já vivi o amor. Eu já toquei essa música, mas tô repetindo só pro carro dela, que ela dá valor. Tudo que eu quero é me refazer. Ai, meu. Eu não me vejo mais me entregando a outra alguém. Barão Vermelho. Feriu meu sentimento. Galera do Tauá, meu irmão. Sentiu, me usou e não quer mais. Bora, André, e amanhã, boate Brador aqui, papai. Isabel. Ei, outro amor vou encontrar. E o amor? Outro amor. Grande parceiro Jefferson Neguinho. O escamoso bicho égua, tá aí. Outro amor. Grande parceiro Marcelo Mil Grau também. Toda a família 3D. O escamoso égua. Para Marcelo. É sedução. É Sandra. Sandra Aragão. Aragão não, é Sandrinha, papai. Pera aí, Tiaguinho, tem que instalar essa daí agora, tem que instalar. Bora! A tua decisão está tomada, te vai. A outro lugar, quem sabe aonde irás e com quem estarás depois de mim. Depois de repente, sem pensar, tu te vais daqui, sabendo bem, sabendo bem. E não poderei viver se não estás aqui junto a mim. Vambora em mim, Abraão! Se acreditas, sabes que estou morrendo a ponto de morrer. Ao ver essa distância, eu sozinho aqui. Se te vais. Se tu te vais, a vida não será nunca o que antes foi. Te juro que feliz jamais eu vou ser. Se te vais de mim, se tu te vais de mim. Verdade que é hoje? Festa, vou te dar surra de xota, te dar surra de pepeca. Vou te dar surra de xota, te dar surra de pepeca. Vou te dar surra de xota, te dar surra de pepeca. Vou te dar surra de xota, te dar surra de pepeca. É MC Kaká, tá ligado? Tu gosta, tu gosta, tu gosta de sacanagem. Tu gosta, tu gosta, tu gosta de sacanagem. Vou sentar bem gostosinho pro DJ de aparelhagem. Vou sentar bem gostosinho pro DJ de aparelhagem. Multimédico com DJ de aparelhagem. DJ de aparelhagem, vou sentar bem gostosinho pro DJ de aparelhagem. O Timete que ele é casado. Aí, vou confessar, eu tô pagando as putas. Tô pagando na primeira, mas não pago na segunda. Por quê? Vou te explicar qual é a da parada. Ei. Primeira vez eu paguei, segunda ela quis dar. De graça? Chama, chama, chama, chama as amigas da sufixinha. Chama ela, vai! Chama, chama as amigas da sufixinha. Chama pra hoje, Que hoje tem festinha com o Guga, é só putaria. Putaria, putaria, putaria. Putaria. Com o Guga é só putaria, putaria, putaria, putaria. É putaria hoje. Chama, chama, chama, chama as amigas da surfistinha. Chama, chama, chama, chama as amigas da surfistinha. Fui pro bailão, tive de Glock. Na sua frente, sentei forte. Senta então, novinha, senta. No baile de favela, onde se revela. E no planeta show. E o tamborzão rolando. Não adianta me intimidar. Eu sou cria de favela. Deixa eu sentar. Eu sou cria de favela. E aí, meu parceiro Panic! E a Dayane também! O DJ Gerlan! Família Pá! Deixa eu sentar. Eu sou cria de favela. Deixa eu sentar. Não adianta me intimidar. Eu sou cria de favela. Então deixa ela sentar. Deixa, deixa, deixa, deixa. Deixa ela, vai. Essa aqui é pro aquecimento do bumbum, hein, novinha? Aquecendo, aquecendo, aquecendo. E aí? Bunda subiu, desceu, agora. Subiu, desceu, subiu, desceu. Só pra aquecer, vai! Desceu, bunda subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. Ninguém sabe o que aconteceu. Bunda subiu, bunda subiu, bunda subiu, bunda subiu, bunda subiu, bunda subiu, bunda subiu, bunda subiu, bunda subiu, bunda subiu, bunda subiu, bunda subiu. Galera de Cachoeirão, tá aqui também! Bunda subiu, bunda subiu, bunda subiu, bunda subiu, bunda subiu. Porque é o mano Torugo que dá o que você quer. Randandandã, então vai no chão. Randandã, vai no chão. O Torugo te pega bolado de frente, de quatro, em cima do colchão. Randandandã, então vai no chão. Randandã, vai no chão. Autoridade sonora, hein? O Torugo te pega bolado de frente, de quatro. Bora, Luan, bora, Thiago. Randandã, vai no chão. Randandã, vai no chão. O Torugo te pega bolado. E a galera do Mauro também. Ela não tem jeito. Ela não tem trava, depois que perde a linha bota. Ela vai descer a raba. Ela não tem jeito, ela não tem trava. Depois que perde a linha bota a culpa na cachaça. Não vai botar culpa na cachaça, que é tudo culpa tua mesmo. Agora perdeu, virei um 5-7. Tô roubando os coração da novinha do match. Match, ela brota, ela mete. Oi, match, match, match. Na treta que ela mete. Oi, match, match, match. Agora perdeu, Gabriel virou 5-7. Tô roubando os coração da novinha do match. Match, ela brota, ela mete. Oi, match, match, match. Na treta que ela mete. Oi, match, match, match. Ela é pura perfeição, ainda é de favela. Vou falar cheio de tesão, as qualidades dela. Você não sabe. Tiaguinho, só pra tirar aqui, vai. Vou passar aqui. Faz um chupicate, boca louca. Bora, Lias! Doidão, meu irmão, tamo junto. Tiaguinho. Faz um chupicate, boca louca, porque viu que espida louca. Chacoalha a bunda e vem com a boca, vem. Faz um chupicate, boca louca, pro Gabriel, vida louca. Chacoalha a bunda e vem com a boca. Faz um chupicate, boca louca, porque viu que espida louca. Chacoalha a bunda e vem com a boca. Quase caí no laço. Por pouco Gabriel me engravidou. Quase caí no laço. Por pouco Gabriel me engravidou. A culpa não é minha. Eu não tive culpa, amor. Não tive culpa. Foi dele quem botou na pepeca sem camisinha. Foi dele quem botou na pepeca sem camisinha. Foi dele quem botou na pepeca sem camisinha. Foi dele quem botou na pepeca sem camisinha. Foi dele quem botou na pepeca sem camisinha. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Tomo, tomei, tô tomando na pepequinha. Tomo, tomei, tô tomando. Da banha, Lajinha! Tomo, tomei, tô tomando na pepequinha. Tomo, tomei, tô tomando na pepequinha. Tomo, tomei, tô tomando na pepequinha. Tomo, tomei, tô tomando na pepequinha. Tomo, tomei, tô tomando. Super Pop Live! Tomo, Pop Sul, Águia da Amazônia! Barão Vermelho! Vai, vai. E Mauro Sul, papai! Vai, vai. Hoje é a parceria aqui no Planeta Show! Vai, vai. Quem ganha nesse ciro é todos vocês! Vai, vai. Os cara doido e as bandidas, lógico! Estão todos aí com a gente, meu irmão. Obrigado, Planeta Show. Obrigado, seguidores, galera do Tauá. Obrigado a todos. Galera que sempre vem acompanhando o nosso Barão Vermelho. Tamo junto, parceria formada. Foi dele quem botou na pepeca sem camisinha. Aqui é Barão Vermelho, Prime Som Automotivo Profissional. aqui é pressão de som. Porque quem não tem história é apagado da memória. Pra cima, DJ!